hienas vulgares e infames. Carentes de qualquer virtude. Guiadas pelo meu talento e engenho. Meu reino farão chegar à sua plenitude. Que a tua inteligência nunca foi nem será generosa. Mas prestem atenção com paciência nas minhas palavras preciosas. Prestem atenção, concentrem-se, pois quero que fiquem cientes que quando um rei sai, outro entra, e a razão para ficarem contentes. Preparados para terem boa vida, uma vida sensacional. Chegou nova era, a velha já era. E a gente onde fica? Já tudo se explica. A vossa presença terá recompensa quando eu ocupar o meu trono. Injustiças farei com que parem. Não, vamos matá-lo. E ao Simba também. Que grande ideia! Para que serve o rei? Abaixo o rei! Lá, lá, lá, lá, lá, lá. Idiotas, haverá um rei! Pois tu disseste. Eu serei rei! Sirvam-me! E nunca mais terão fome outra vez! Vocês que serão mais amadas farão tudo o que eu mandar. Vou distribuir prémios caros aos que confiem em mim. Mas quero deixar muito claro: não vão comer nada sem mim! Bem premeditado e bem calculado, e um rei rejeitado será coroado. Por isso eu disputo, por isso eu luto.